289. Это 10 грязь 08 на стрезат подписи на 0. 20 май. Sigo no código de frequência. Confirmando, acho que eu tô quilo. Após o meio, estou autorizado o táxi até a ponte para Papá. Reporta para ingresso aos pontos. Confere no 372, faça cheque no seu transponder, não estou recebendo informação do modo char. No 372, transponder para o modo char. Dado voo local, no meu PES, decolador no 7, curva direita no axé, controle no 208, aciona 0147, é com o 190. Táxi todo no 8 Oscar pagou futurizado ingresso, a porta alinhada pronto, como sendo certo. É que tudo novembro livre acionar, é porta táxi. Nós temos que chamar agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Recife, 1325, boa tarde, 3895. Bom. 011, tá lá. Acela seu quilo para o táxi com 05 no favor. Uno 200, obrigado. O quilo está livre de táxi, a ponto de espera, a ponto de espera da Papá Franca. Reporta para 2 ao bem, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 5220. Uma maré pista livre, continua a aproximação. Aguardando, está livre, 260. O Absa Cargo 9829, solo 54, livra à direita, solo 121-9. Absa Cargo 9829, solo 209, livra à direita, na Golf. Autorizado é colapso, no 7, 180 graus, 089, acho que com a Golf. Alimento localizador. F40, mantém a proa, limite ao lote, desce para 3.000. Oceano no 372, força check transponder, stand-by normal adentro, ainda não recebo o modo tá. 1372 fora, check transponder. Lab Secada 982, autorizado Alfa, Kilo, parte 3, posição 1-0. Secada 9829, gente, Alfa, Kilo, parte 3, posição 1-0. Uno 260, vento 170 graus, 079, autorizado pouso, pista 1-0. Tem livre o pouso, bom, 260, desculpe, o senhor pode repetir o vento? 170 graus 069. 1260. 260 de pouso na 10. Pode poupar quilo, circular 255, controle 120-8. Nossa, Papa Golf, controle 208. Sim, acho que pagou. Alfa Kilo, mais 3, posição 1-0, atenta sinalizador, quando lá. Santa Casa, 9-8-2-9-7, Alfa Kilo, posição 1-0, na parte 3. Tori Oscar, Papagô. Papatango, Oscar, Papagô, fui contato radar na decolagem, sou para o nível 080 na saída Coral. Golf, 080 na Coral. Webjet 6740, reduz a velocidade, 1-8-0 nós. Objeto 6740, copiou o controle? Positivo, copiou com a TJ, está reduzindo a velocidade. Certo. Desça para 2, eu peço aguardando o vetor final, vai seguir tráfego na aproximação, Alfa Tango 72. 6740, descendo 2000. Confere no 372, dá presente voa direto, Ilhéus, informa o que está passando. 1372, fora Ilhéus, passando. Nível 08, 090. Certo. Objeto 6740, autorizado a final do procedimento LS X-Way. Essa é uma navegação pro Dituna. Ao estabilizar, reduza para aproximação. Torre 118, decimal 62. 18-6, 5-2-2-0. 190 graus, 08 nós. Confere no 426, mantém o ponto de espera da outra. 1-2-6-0, solo aos 5-8, direita, solo 219. 209 direita, 209. Aí, Salvador, bom dia, trip 5220, passando externo, baixar travado. Trip 5220, 200 graus, 08 nós, autorizado pouso, visto no zero. 220. 5262 da táxi via Alfa, Chimanista Juliette. Confirma. Autorizado táxi via Alfa, Chimanista Juliette. Alfa, Chamarenta Juliette, 5220. Mercedes 40, completa a final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Garoto! Corre, bom dia, web 6740, baixar trabalho final da 0. 6740 da web, curta aproximação e a participação externa, com o trem baixo travado. Oscar, Hotel Kilo. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, controle Salvador. Decolou da 17, Ava, leva quando possível para a direta de conquista, transporte inferno. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, contato radar na decolagem, sul para o nível 160, da presente voa pro Diabo. Pro Diabo, 160, Oscar, Hotel Kilo. Para Juliette, 260. Mantém posição antes da Juliette, voo 260. Portão previsto ao 08. Pro 8 está guardando, 260. Call web 728 para cópia 3, 0, 0. 3350 Recife, prepara Puca, transição Caju. Informação é Oscar, ajuste no 08, aguarde para a cópia. No 08, vou copiar a Oscar, escuta para a cópia. Você pode iniciar 14-26. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, após cruzar o nível 040, está autorizado direto Conquista. Pause 40, direto Conquista, Oscar, Hotel Kilo. Ciente, vai livrar a direita, muito obrigado pelas boas-vindas. Chama 120 Rubav. Decimal 62, ajuste no 08, TAN 3191. Pátio Índia Alfa, ponto esperador no 0186 com 1000. 050 com 1822. Do ingresso Pátio Principal, via Juliette, portão 08. Teste 08, após o TAN 10. Trip 5221 no livrão da sua escuta. Trip 5220, utilizar táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, grato. Exato, direto Serra Novembro, Índia, Papau, Papatango, Oscar, Papagolfo. Golfo. 350, saída Puca, transição Caju. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5447 e o controle Salvador 120, decimal 8. Centro autorizado 350 para Recife, via Perito 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 35408. Fechamento com a Ashton, pronto para o pushback, lançamento FJ5728. Ok, obrigado. Usuários no corredor Axé, altímetro 10-18, reposta fora da barra. 10-18, reposta fora da barra, onde está na zona agora. Sério no 426, decolada 03, controle 120.8, bom voo. Sério 1426, controle 1208. Voo no tribulo certo, posição 5, pushback, acionamento. Voo no 777, após a passagem do bom e da companhia sua cauda, acabou de passar sua cauda, tem livre acionamento, pushback, coração, que só chama para o táxi. Voo no 777. Livre acionamento, voo no 777. 26 subirá para o nível 160, realizando saída da EL, após o LIDA, após DCT e DELF. Oceano no 372, poderia informar que mais para ingresso na terminal Brasília? Sargento na CIR Brasília? O 372, estima aos 1625. 1625, copiado. Papá Romeu, Charlie, Alfa Tango, controle Salvador. 0004, direita 121.9, solo, bem-vindo. 219. Confirmando radial 3002, 8 milhas fora. Só confirma o tipo da aeronave. Confirme. Quero ter ataques via Alfa, chamante da Juliette. Vai chamar entre a Juliette Web 6740. Farmou Charlie Alfa Tango, altímetro em Salvador 1018. Reporte próxima rotatória. Paulo, o artista estava passando a Alfa entre a Echo e Fox interditada. Seria? Sim, tipo, já acabou de ser liberado já a pista, a Taxway Alpha, vai ser atualizado o ATIS aqui, ok? Valeu. Responder 0152. Ali mantém 3191. Antes da Juliette, 6740. 7, mantém a Juliette, WebJet 6740. Tá, para pushback acionamento, 29, Web 5728. O 5728 vai guardar, número 2 no setor. Guardando, 5728. Espera no 372, o Neve está passando. Centro, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Esquerda da entrada do pátio 3. 710, atento comboio, 670. 1, a secundária 133, décima 25. Até agora que eu apagou, quanto possível estimado para pouso? Está estimando o pouso 14-1600. Não foi copiado, aguarde. A parte agora que apagou foi copiado, estimado de pouso 1600. Tira batido. A aeronave chamou o controle, prossiga. A companhia no portão 10, à sua esquerda tem livre acionamento, pushback 40 ao Cape Salchim para o táxi. Centro, posso compartilhamento da companhia no 10, está autorizado, compartilhamento da turma do top, para o táxi 52. Eco Zulu Novembro, vai atentar para tráfego de helicóptero, A1 no meu pé, sem indicação nem do modo Alfa, nem do modo Charlie, que está prosseguindo no sentido contrário do corredor Bonfim, A1 no meu pé, o Charlie Alfa tá autorizado a manter a separação visual com o mesmo. Ataque, voo 1-3-7. 1-1-6 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna com 5. Informação, não estou recebendo informação nem do modo Alfa, nem do modo Charlie. 2 horas e 30. 3 ataques em frente, minha pátio, Índia Alfa, no ponto de cara pistão 0, Toia 1-1-1-2-1-6-2, ajuste no 0-1-8, gol 1-3-7. Ataque, pátio, Índia Alfa. Ponto espera 18612, 1-1-0-8, com ajuste de fundo de tributação. Salvador, Clear, Gurastro, designação 2-0, Walmart. Vou direto em Léus. Observe 426, agora direto em Léus. 1 minute com a cópia. Comarei, vai bem, federal. Eco Zulu Novembro, apenas confirmando após o corredor Bonfim ingresso na Interlagos para retorno. Sinto. Afirma? Afirmativa. Sente, Eco Zulu Novembro, reporta ingressando no corredor Interlagos. Reportar Interlagos, Novembro. Ok. Afirma, tirando zero, conta que processo. O 91 no decolado é os 10, controle 120.8, por favor. 108, obrigado, bom dia. Tá 3, 1, 91. Tá 3191, contato radar na decolagem, supra nível 340 na saída da EL, após Leda, direto brilho. Afirmativo, subida da EL após Leda, voa direto. Qual a posição, senhor? Após Leda, direto brilho. Leda, brilho, obrigado. Alfa, pontos para a pistão 021-18162, ajuste no 08, por favor. 1-0-8, Patch Range Alfa, ponto espera, torre 18-6, obrigado e até logo. Mandou onde fica o Mondo Plaza? Tem condições de descer para 500 pés? 500 pés autorizado. Entra, reponta o sinal para pouso, Charlie Alfantango. Pode ir a partir de 1-1, right, copy. Copy 2011. Clear from Salvador to Recife via Upper Whisk 58, flat level 250. Puka Departure, Caju Transition, Departure runway 10, first left turn, Skog 5452, Salvador Departure Control 120.8. Clear to Salvador Recife via Upper Whisk 58, Upper Whisk 58. Flight level 250, Puka Departure, Transition Caju 10, for takeoff, runway 10, left turn after takeoff. Skog 5452, Commodore Control 120.8. Feedback correct, report ready for startup and tax. Para Brasília Flight 0011. Flight to startup, 0011. 8.8, alterna 126.0. Sucesso, teclado 213, controle 120.8, bom voo. Bom dia, obrigado, até a próxima. Torre 118, decimal 612, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia. Fundo 777 da Gol, curvando à direita, cruzando 2 pés. Gol 1777, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da EL. Após, Leda direto, Bidev. Leda, Bidev, 77. Salvador, Azul, 90, Zé, com copo. Torre, 118, décimo, meia dúzia. 8-6, 90. Torre, Azul, 90. Azul, 90, cedo, tráfego inicialmente, 360, esquerda, reporte sinal no 7 novamente. Tráfego na final da 10. 360, esquerda, 90. Do passarelo do Web, porém tem um gol que decolou no mesmo perfil do WebJet. Ah, tá ok. Passando externo agora aqui, baixou o travão. Gente, passarelo 2230, tem pouso livre 1-0, 1-7-0, Brosco 7-9. Eu depouso 2230. Pra cópia, a saída vai ser da EL? Afirmo, saída da EL. A gente tá aguardando pra cópia, 4-4-5-6. Salvador, boa tarde, trip 5490, ciente da Oscar. Trip 5490, ajuste no 08, acha correta, guarde para a cópia, número 2. Ciente, guarda. Lavoura, completar o 360, conta aproximação, reporte 3 milhas fora da 1-7. Reporte 360, prosseguir sinal, reporte na 3 milhas. 065, visual, via Whisky 1, é Dael, Leda, pós-Leda e Léus. Decoda 10, com primeira curva à direita, transponder 5451 e o controle Salvador 120.8. Só confirma o nível, por gentileza. Tem que aprovado 160. Gente, nível de voo 160 autorizado para Ilhéus, plano de voo Yankee. Decola 90, primeira curva à direita, da El, Leda, pós-Leda e Ilhéus. Primeira via Whisky 1. Aciona 5451. E o controle Salvador 1208, azul 4463, já pronto para pushback. Está correto, tem livre acionamento, pushback em coordenação Keep Solution para táxi, azul 4463. Gente, livre pushback em coordenação, chama para táxi, azul 4463. 1018. Para o 050, 1018, azul 4056, desculpa. Gol no 260, tá ciente da informação. Oscar, 370 Recife. Confirme. Gol 1260, portão 8, ciente da Oscar, Recife 370. Ciente, o gol 1260, tem o qual horário do plano do senhor? PHG 1420 do Lom. Eu falo agora os 17, direita 121.90, bem-vindo. 2-1, obrigado, 2-2-3-0. Vou pegar a gente já fizeram, só um minuto. 7. Vou lá para o 290. Vai 5728, livre decolagem, pista livre, 200 graus, 89. Livre decolagem, 5728. Cara, não sei se escuta. 2230, bom dia, autorizado táxi via Alfa, estimante da Juliette. Semanante da Juliette, via Alfa, 2230. São Salvador, web 6741, boa tarde. Objeto 6741, prossiga. Autorização de tráfego, Guarulhos, 340, cliente da Oscar, no 10. 7, web 6741, informação Oscar, justo 08, número 2 para a Copa, guarde. 7, só para informar, saiu da CDLL. Afirmo, tá? É o Leda Bridge. Maravilha, obrigado. Gol no 260, foi pra zona 530, a DLA. Guardando. 125.1, alterna 133.25, gol. 125.1, 3325, gol no 777, boa semana. 0, após modifica para 180, saída Momo, após Momo direto, decola pista 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5454 e o controle Salvador 120.8. Ciente, autorizado 200 para Petrolina, direto após 180, saída Momo após direto. 10 decola, curva à esquerda, 5454 transponde, 128, controle trip 5490, reportará para puxa acionamento parte 3. Gente, eu cotejo por gentileza apenas o nível novamente. Nível 200. Correto, em ponto para o pushback acionamento trip 5490. Sente. Autorizado, direto Cachoeira, 500 pés, o triplo papá Romeu Lima. Agradecido, Lima. E Goto. E aí, Túlio, bom voo. Charlie Alfa Tango, reporte através de Pituaçu. Já está passando através de Pituaçu, senhor. Vou chamar agora a torre. 118 é forma medusa. 386, boa. Ô, controle, boa tarde. O 5728 na sua escuta, 2,5 vai passando. Objeto 5728, contato radar na decolagem, subo para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. 350, Puca, Caju, o Honda Fox 018, o senhor pode autorizar? Aguarde. Obrigado. O 0 no 426, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25, como voo. O 0 em 426, chamará centro Recife, 125.1, negativo 133.25.